Sejam bem-vindos ao Patrocínio Quebrado. Aqui quem fala é Fábio, parte 1, representando M. Sunny Himahara. É, desse jeito aqui. Mais uma coleção de beats e rimas. Sem muito embaço, vamos ao que interessa.